Café com Bobagem. Piada da hora. Três morceguinhos bem pequenininhos estavam treinando sobrevivência, sabe? Aprendendo a caçar, né? Aí os três voltaram pro ninho com a boca toda cheia de sangue, né? Aí o primeiro comentou: vocês viram aquele boi lá fora? Vimos! Chupei todo o sangue dele. E aí o segundo: vocês viram aquela ovelha lá embaixo? Vimos! Eu chupei todo o sangue dela. E o terceiro, tadinho, também com a boca cheinha de sangue. E vocês viram aquele muro lá embaixo? Vimos! Mas eu não. Piada da hora. De volta a qualquer hora aqui na nossa YouTube Clip FM. Lives, podcasts, vídeos antigos. Segue, compartilha, ativa o sininho. Arroba Clip FM 887. Sabe por que a Câmara Municipal de Indaiatuba é a Casa da Cidadania? Porque é aqui que são elaboradas e aprovadas as leis que mudam a vida da cidade e fazem de Indaiatuba um lugar cada vez melhor para viver. Saúde, educação, assistência social, segurança, esportes, cultura e lazer, tudo passa pelo olhar atento dos nossos vereadores, sempre preocupados em atender a população e cuidar cada vez mais de Indaiatuba. Acompanhe nosso trabalho e ajude a Câmara Municipal a ser cada vez mais a Casa da Cidadania. 2025, a Clipe estende o tapete vermelho para você curtir os mais aguardados lançamentos do cinema na faixa. E tem para todos os gostos. Tem suspense com Nicole Kidman e Antônio Bandeiras em Baby Girl. Tem ficção científica com Anne Hathaway em Interestelar. Tem a biografia de Maria Callas, a maior cantora de ópera do mundo, com Angelina Jolie. Terror, medo, tem lobisomem na área. Tem animação infantil. Mas você pode trazer nossa comida? Deu preguiça. Ação é com Tom Cruise. Missão Impossível, O Acerto Final. Muita música em Better Man. I'm Robbie Williams. A história do cantor Robbie Williams. 2025 no cinema vai ser de pura emoção. E com a Clip, seu lugar está reservado. Participe dos sorteios e concorra aos seus ingressos. Topazio Cinemas, Intensamente Cinema. É cinema, é Clip. O melhor som é aqui. Too clever, and then I'm too fucking dumb. You hate it. com prêmios, aquela notícia. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab, I took the driver ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so. Esse é o WhatsApp mais quente do verão, o WhatsApp da Clip. Hey baby, baby, your heart's too big to be treated small, so please don't blame it, blame it. Trying to be the one who could have it all. And I know that it's stupid, stupid. Telling you it's dark when you see the light. And I know you ain't foolish, foolish. Just give me one chance, I could treat you right. So I say this. Will I ever be too far? And she walks right up your side. So we should just do it. Cause I don't wanna risk her being right. best not be fooling. Don't you know the family never lies? Promises. Will I ever be too far away when you feel alone? No way, no. Will I ever back down my sword to protect our home? No way, no. Will I ever spend the day and night telling you you're beautiful? No way, no. No way, no. No way, no. No way, no. No way, no. Short to be waiting on, so let's not waste it, waste it. When we both know you're the one. Aquela notícia. Trabalhei a semana inteira pra te ver na sexta-feira. Queira um, você não queira, mas come a ser bom. Come a ser bom, tão bom. E põe a segunda-feira como pedra na ladeira. Sem um centavo na carteira, mas come a ser bom. Come a ser bom. Se eu te ligar, eu vou voar pra onde você está. Se por acaso você não atender, e se Deus quiser, no nosso amor eu boto tanta fé. Por você eu rodo o mundo a pé. Você tá no home, não atende o telefone. Eu aqui no interfone, mas come a ser bom. Come a ser bom, tão bom. Se eu te ligar, eu vou voar pra onde você está. Se por acaso você não entender, e se Deus quiser, nosso amor eu boto tanta fé. Por você eu rodo o mundo a pé. Te sinto tão perto e tão longe. Eu dou a volta pelo mundo afora, pra qualquer lugar, a qualquer hora. Perto e tão longe. É só você me dizer aonde está você, que eu mudo toda a minha rota. Se eu te ligar, eu vou voar pra onde você está. Se por acaso você não entender, e se Deus quiser, no nosso amor eu boto tanta fé. 11h59, Sonicambas, como ia ser bom, Magic também, Jason Derulo, Lola Young, Messi, fechando então, lembrando o seguinte, tá chegando aí a galera do Fala Sério, aumenta o volume, agora na hora do almoço é muito legal, curtir essa galera, é demais! Ouça a gente onde você estiver, na academia, no passeio com pet, na bike, na caminhada, aplicativo Clipe FM, baixa aí! Saldão Sans Clube. Ofertas exclusivas no maior clube de compras do Brasil. Confira. Todos os vinhos e espumantes com 60% de desconto na segunda unidade. Manteiga Member Smart 500 gramas, R$19,98. Azeite de oliva extra virgem andorinha 1 litro, R$74,98. Fralda Hug Supreme Care com 136 tiras por R$155,97. Tapete higiênico pet com 60 unidades de R$149,98 por R$119,98. Sans Clube. Vale muito ser Sans. Duas cerejas, sobremesas perfeitas para qualquer hora, qualquer ocasião. Bolos para festas, bolos caseiros, bolos decorados, bolos especiais e doces gourmets. Escolha agora na vitrine e leve na hora ou encomende um do cardápio. Arroba Duas Cerejas em Indaiatuba. Rádio Modelo FM Limitada, FM 88,7 MHz, Indaiatuba, São Paulo. Esta é a Clipe FM. A maior liquidação do ano continua nas Lojas 100. Caixa de som Philips Bluetooth com 2.400 watts de som potente e luz de LED. Nas Lojas 100, 1.798 à vista ou 12 de 171,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Colchão 1,38 pro coluna com garantia de 2 anos e altura de 20 centímetros. Nas Lojas 100, só 1.198 à vista ou 12 de 114,20 por mês. Aproveite! Mais uma vez, como sempre, sensacional! Ano novo no cinema. As estreias de 2025 prometem. Cinema é com a Clipe. Em fevereiro tem Harrison Ford, Liv Tyler e Anthony McKee. Captain America. Em Capitão América, Admirável Mundo Novo. Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Em março, a Mulher Maravilha, Gal Gadot, apronta todas como a Rainha Má na nova adaptação de Branca de Neve. Branca de Neve. Hi, I'm Selena Gomez. Hi, I'm Zoe Saldana. Selena Gomez e Zoe Saldana estarão no comentado drama Emília Pérez. Ação sem parar com o vencedor do Oscar, Rami Malek, em Operação Vingança. Morgan Freeman e Brad Pitt são detetives em Seven. Cinema é com a Clipe. Seu lugar está reservado. Participe dos sorteios e concorra aos seus ingressos. Topazio Cinemas, intensamente cinema. É cinema, é Clipe. O melhor som é aqui. Music. News. Vixe, agora vai. Tá começando mais um Fala Sério. Aqui na Clipe FM. Com os temas do dia, prêmios, risadas e aquele descontrole. Você mandando seu áudio, pedindo seu som, dando seu recado aqui na Clipe FM. Fala sério. Fala sério. A gente sempre fala sério. Só que não. Oferecimento Loja 100. Do seu tipo, do seu jeito, pra toda gente. Unimed. Acesse unimedcampinas.com.br. Yeah, muito bem, senhoras e senhores. Está no ar mais uma edição. Fala sério. Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Estamos começando o seu programa de entretenimento, informação, curiosidade, prestação de serviços e muitos prêmios para você que participa com a gente no WhatsApp. gente que fala WhatsApp, tem gente que fala WhatsApp, tem gente que fala Zap. E tem gente que ainda fala Zap, Zap, Zap. Muito bem, você que tá no rádio pelos 88.7. Ah, que qualidade sonora, hein? Que alcance. É, as nossas vozes propagando em seu veículo automotor, propagando em seu fone de ouvido Bluetooth ou com um fio, propagando em sua caixinha JBL da Shen, ou a original, saiba você que você foi um besta de ter comprado a original. Igualzinha da Shen. Meu Deus. Muito bem, vamos que vamos para mais um programa. Fala sério, sensacionível com o tema do dia e ela, a estonteante, aconchegante, deslumbrante, amante, iludibriante, Bia Cortez, senhoras e senhores, do cabelo colorido, sem identificação de cores, azul. E verde. Azul. E verde. Tudo bem, Bianca? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Que legal, hein? Você sabe interpretar bem, né? Não, eu sou... Porque eu... até agora há pouco você tava xingando todo mundo, falando que você tá num dia que você não quer falar com ninguém. É, depende da pessoa que eu tô convivendo. Ah, no ar? No momento eu tô convivendo com os ouvintes. Aí você fica... E eu gosto deles, então tá tudo bem. Salva de palmas! Entendeu? Na verdade, os ouvintes, eles não podem ver o nosso outro lado. Por quê? Porque os ouvintes não merecem. É verdade. Tudo bem, Bianca? Tudo bom. E você, como é que você tá, gente? Hoje é quarta-feira. Vocês têm noção de que a gente já tá no meio da semana? Na meiuca do meio do mês. No meio do mês. Olha isso. Olha. Para. Para tudo. Atenção. Para. Atenção. Para. Estamos... Na metade do mês e na metade da semana. Na metade do dia. Você sabe o que isso quer dizer, Bianca? O que isso quer dizer, René? Nada, nada, nada, nada, nada. Muito obrigada. Mano, metade do dia, metade do mês, metade da semana. Exatamente, gente. Isso quer dizer o quê? Nada, que a nada, vida nada, nada, só tá pela metade. A gente tem mais a outra metade. Exatamente. Né? E olha só, é meio de 7. Sabe qual é o número 7? Ah, o 7? É o número eu da perfeição. Conheço esse 7, hein? Meu Deus sete do céu. 7 de. Dizem que dá sorte, né? O número 7. Ou azar. Depende da sua vista, assim, depende da sua opinião. Depende da sua vista e do grau que você usa no óculos. Vamos lá! Bia, como é que foi o seu sua terça pra quarta? Minha terça pra quarta eu passei assistindo o quê? O quê? Big Brother Brasil 25. Ei, hello. Hey, brothers. Posso falar uma coisa aqui que eu assisti um pouquinho ontem? Você assistiu? Mano, em todo esse tempo. Gamer. Eu sou gamer. Eu sou gamer. Eu deixei de ir no cinema pra ficar jogando vídeo. Chegar. Não acredito, né? E deixei minha esposa e o filho. Ó, seguinte. Eu não... Gente, o que que fizeram com o René? Meu Deus, Monsanto. Ó, gosto do futebol. Eu tô um pouco chocada, de verdade. Pior que vicia, eu tô mesmo. Eu deixei quase a panela queimar. Ó, meu Deus. Seguinte. Agora você não julga mais, né? Não, de jeito nenhum. Eu tô achando... 2024 eu acho que foi o ano do René Monsanto pagar a língua. Eu vou desfazer. Foi. Foi. Eu vou desfazer do videogame. Tô achando que não é do bem. É sim, é só você saber dosar, né, meu anjo? Pelo visto tá assim como a vida, né? Exatamente. Ó, os irmãos Hipólitos... Uhum. Acho que estão passando vergonha. Irmãos Hipócritas. Mano, eles fizeram bem pro esporte brasileiro. Uhum. Pessoas que foram lá ganharam medalhas... Participaram de Olimpíadas. Sim. Foram marco na ginástica olímpica brasileira. Sim. Por que que eles estão lá? Estão torcendo pro Diogo, né? O nome dele. Diego e a irmã. Ele ser o vilão. Mas, tipo assim, ninguém tá gostando muito da Danielle porque ela é um pouquinho sonsa. Ele é mais vilão, né? Olha. Não, ela é um pouquinho sonsa. É ele que é o vilão. Vilão. Ele tá sendo o vilãozinho. É. Eu acho que ele não sai tão cedo. Gente, me chamou a atenção uma outra coisa ontem. No Big Brother Brasil. O quanto de gente de cara puxada e boca grande. Sim. Gente, não dá pra reconhecer Graciane Barbosa. Tá parecendo aquele programa do Ray lá, como é que é o Ray lá? Lembra do bisturi lá? Dr. Ray! É, o Dr. Ray! Tá parecendo aquele programa do Dr. Ray lá, velho, que tá acontecendo? Deus. Mas, gente, a Graciele tá irreconhecível, tá muito difícil de reconhecer. Tem outro programa que passa na TV fechada, chama Butcher. Esse eu não conheço, eu só conheço os caras que fazem as plásticas, tá igual, velho, tá meu estranho. Meu Deus do céu, tá bem... Tá como bem é que realmente come com aquelas bocas, gente? Nunca. É estranho. Meu Deus do céu. Vamos falar, não tem o que fazer, gente. Exato, não tem. Ó, esse Big Brother Brasil, além de ter sido um fiasco na estreia, ele tá... qual é a palavra? Não é esquisito. Como assim? Não é esdrúxulo, estranho, bizarro. Bizarro. Eu diria que pode ser a edição mais bizarra de todas. Será? Eu tô achando. Ai, ai, ai. Bianca, vamos falar dele, o gato, o lindo para sempre, Brad Pitt. O ex de Angelina Jolie. Vamos falar dele, que ele perdeu aí alguns centavos da conta dele. Perdeu? Perdeu. Tem certeza? Porque ele caiu no golpe. Tem certeza? Não, foi a mulher. Exato. Foi a mulher. Uma mulher caiu no golpe do Brad Pitt. Ah, aqueles golpes que falam... Ah, meu Deus do céu. Se eu tivesse lido direito... Exato. Se tivesse passado direito. Queda de Puff Daddy é o documentário que vai estrear em fevereiro. Exatamente, gente. E sabe o que estão já tão... Tem várias teorias da conspiração com esse pedire, né? E sabe o que já estão ligando a ele? Os incêndios de Hollywood. Mano. Daqui a pouco eu vou contar direitinho pra você, vou te explicar. Cara, o que tá acontecendo. Que loucura, hein? E você viu que teve gente num voo que meio que falava, gente, pessoal de Los Angeles, vocês precisam não sei o quê, porque pode acontecer alguma coisa. Tem gente que tava prevendo os incêndios em LA. Anitta será premiada. Será premiada? Não, ela vai ser a... Nossa, se eu tô falando que esse BBB vai ser bizarro, Anitta é a primeira atração musical do BBB. Pronto, juntou a bizarrice que vocês precisam. Salva de palmas. Ó, tudo se encaixa. Tudo tá se encaixando. Boninho não tá mais lá. Mas vocês viram... Tá se encaixando tudo. A voz do Big Boss. Atenção. Gaisélio. Gente, meu Deus, mano, foi horrível. Céu, tá de brincadeira. Tá tensa essa edição. Mano, uma notícia que muitos fãs não gostam. Não. Mas a gente vai falar. Sim. Tá? A gente nunca fala que ela mora em Dayatuba, porque ela não gosta. Tá? Não gosta que fala que mora em Dayatuba. Vai ser processado, hein? Ué, eu não tô falando que ela mora em Dayatuba, eu só fiquei sabendo que ela não gosta que fale que ela mora em Dayatuba. Pitt anuncia pausa na carreira. Pitt, nós também. E aí a gente vai falar até onde vai ser o último show dela e tudo mais. E Pitt, mas ó, se tiver algum comunicador que falar que ela mora por aqui, vocês desmentem. Exato. Ela não gosta. Mas ela mora. Não é culpa não. Ai, Bianca Cortez, sabe o que você é? Você é uma hipócrita! Eu não. Daniela hipócrita. Diego hipócrita. Ó, hoje é o dia... Que dia é hoje? De uma coisa que você não entendeu que você é ainda. Eu sou uma criança. Hoje é o dia de uma coisa que você precisa tomar vergonha na cara e começar a ser, Bianca. Que horror. É o dia do adulto assim, hoje. Assim, do nada. Você e Júlia Toledo. Assim, sem me ensinar, mano. Eu não sei até quando vocês vão fingir que vocês são criança. Hoje é o dia do adulto. Ser adulto é. Ser adulto é. É um bom tema para uma próxima oportunidade. Porém, né? Ano foi, que vem. Né? Aí, nós temos uma parceria muito graciosa. Uma parceria bonita, uma parceria de sucesso. Sim. Com o Grupo CIT. Sim. Grupo CIT. Sim. Que é um grupo, é um conglomerado de coisas maravilhosas de publicidade, propaganda, entretenimento e muito mais. E eles fizeram uma postagem. Perguntaram pra gente, comunicadores, certo, pra Bia, pro Tony Brown, você também, pra mim, o que você mudaria na vida adulta? Essa é a questão. Ah, mas eu sou criança, tô ouvindo e eu não posso participar? Pode sim. Não. Ah, pode? Pode. Tá bom. O que você mudaria na vida adulta, seja você criança ou adulto ou idoso? Tá. Entendeu? Tá bom. Então todo mundo pode participar. Todo mundo pode participar. Então vai lá. 3885, Bia. 0800. 3885, Bia. 0800. É você nosso... é minha parceira hoje. A parceira vem amanhã. Uhum. 3885. 0800. Vai no nosso WhatsApp e manda pra gente isso que a gente manda tá falando. O que você mudaria na sua vida adulta? Okay. Tá valendo Topazio Cinemas. Topazio Cinemas. Meu filho assistiu Mufasa, onde falou que o filme é incrível. Eu também, minha esposa doida falou pra assistir. Que é muito bom o filme. Virou trend no E o filme TikTok. Diz que o Mufasa, ele faz muito sentido pra quem prestou atenção no Rei Leão tradicional. Sim, né? Porque ele... o irmão dele mata o Mufasa. Então, eu vou falar de novo. É muito legal, faz muito sentido pra quem assistiu o Rei Leão 1. Então é muito bacana. O Scar. Falei alguma coisa nem, nem sempre foi Scar. Pra ele sempre. Nunca foi maldoso. Nem sempre foi maldoso. Ninguém nasce exato maldoso, viu? Ele a pessoa se torna exatamente maldoso. Exatamente. Tá? Olha o passado do vilão. Topazio Cinemas, então, e um boné que eu vou dizer pra você. Eu fui só comprar boné de grife da Adidas, da New Era, da Nike. Eu não vi nenhum tão bonito com tanta qualidade do que o da Clip. Eu concordo. Nós temos esse boné. Aí eu vou falar pros ouvintes uma coisa. Em primeira mão aqui que chegou. Alguém tá afim de ir pro Ethno Wild? Alguém tá afim de ir pro Ethno Wild? É verão. Alguém quer ir nas piscinas radicais do Ethno Wild? Chama no zap que a gente troca ideia no 3885 0800. Tá no ar o Fala Sério, a gente abre com Lenny Kravitz. É um cara que tá no formol, hein? Faz uns 89 anos que ele toca a mesma música e ele tem o mesmo jeitinho. Lenny Kravitz. Ah, fala sério, vai. Esse é o WhatsApp mais quente do verão. O WhatsApp da Clip. I'm still thinking about the things you do.

Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou, mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim. Oh, Ana Júlia. Oh, Ana Júlia. Oh, Ana Júlia. Oh, Ana Júlia. Júlia, Júlia. Uau, uau, uau. Você está ouvindo Fala Sério. Oferecimento Loja 100, do seu tipo, do seu jeito, pra toda gente. Unimed, acesse unimedcampinas.com.br. Os maiores sucessos das últimas décadas estão juntos na Clip. Flash Clip. Anos 80, 90, 2000. Flash Clip. Flash Clip. De segunda a sábado, das 5 às 7 da manhã e das 8 às 9 da noite. Aos domingos, das 8 às 10 da manhã e das 8 às 10 da noite. Ofertas Good Bom para facilitar o seu dia a dia. Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira. Músculo bovino R$ 28,90 o quilo. Ovos brancos bandeja com 20 unidades R$ 8,99. Tomate especial R$ 3,99 o quilo. Banana nanica R$ 3,99 o quilo. Ofertas válidas de 14 a 15 de janeiro no Clube Good Bom. Good Bom. Para nós te fazer sorrir é super simples. De dia e de noite, Clipe FM. Você quer qualidade e garantia em água mineral? Fale com a Pingo d'Água, a primeira distribuidora de água de Indaiatuba, com mais de 35 anos de experiência em qualidade de água mineral para sua família. Galões de 20 e 10 litros, suportes, bombas, descartáveis, acessórios em geral. WhatsApp 19994281034. 19994281034. Pingo d'Água, Rua Maitá, 1290. Procura uma empresa de informática ética e responsável e que oferece serviços com qualidade e preço justo? Conheça a LLS, a melhor solução em informática de Indaiatuba e região. Manutenção de computadores, notebooks, impressoras, formatação, redes e câmeras de segurança, gerenciamento de TI e consultoria, além de peças, acessórios e suporte 24 horas. Atendimento presencial ou remoto. LLS Informática. WhatsApp 19997244. 4-14-70. Clipe. No Facebook da Clipe, sempre as melhores promoções. Começou a semana da frigideira de granito na Avan. Frigideira Ibiza com tampa 24 centímetros de R$ 139,90 por R$ 79,99. Muito barato. Revestimento todo em granito, o melhor de todos. Vai em todo tipo de fogão, inclusive indução. Imperdível. Moderna, super resistente e não gruda. Nas cores preto, chocolate e baunilha. Só R$ 79,99. Produto exclusivo Avan. Válido até domingo ou enquanto durar o estoque. Avan, não tem crise pra quem vende barato. O que você mais quer proteger em 2025? Sua família? Sua residência? Seu carro? Que tal proteger tudo isso com a Fison Seguros? Acesse www.fisonseguros.com.br e garanta a segurança que você merece. Fison Seguros, soluções para você e sua família. Acesse o site da Clipe. No site da Clipe você fica por dentro das notícias da cidade e região. E claro, pode participar das melhores promoções e prêmios. Tudo isso ouvindo a Clipe Online, onde você estiver. Acesse agora clipefm.com.br. O melhor som é aqui, senhoras e senhores. Estamos de volta. Meio-dia e 34. Repita! Meio-dia e 34. Quarta-feira, 15 de janeirão. 15 de janeiro é o dia de alguma coisa, não é? Não, é 25, é o aniversário de São Paulo, né? 25 de janeiro. Então. Hoje é dia de estreias no futebol, Bianca. No futebol? É, hoje começam os campeonatos paulista. Eu escutei no resenha ontem. E o Paulista Série A2, que é o nosso Primavera. 3 da tarde hoje contra o São Bento. Você que tem horário flex, flex. Você que tem horário flex, você no seu trabalho consegue ir, ou você que tá em casa de bobeira, não faz nada, né? Vai no estádio, cara. Vai lá no estádio do Primavera. É mó legal, é muito bacana. É uma experiência incrível, tá? E mano, torcer pro time da cidade. É top. É top demais, né? E o Coringão estreia também, os times grandes da capital paulista também estreiam. Os times grandes da capital paulista também estreiam. Então, é um dia de estreia pro futebol. Futebol. Estamos de volta, a gente querendo saber o que você mudaria na vida adulta. Essa pergunta foi feita de forma coloquial pra gente. Uhum. E nós respondemos, não sabíamos que isso ia parar nas redes sociais. E isso foi pras redes sociais. Temos. Deveríamos ter pego o Tony Brown até pra falar ao vivo a resposta dele. Nossa, seria legal. O comunicador, locutor, lendário, praticamente um Matusalém do rádio brasileiro, o Tony Brown, que não nos ouça. Ele respondeu assim, o que mudaria na vida adulta dele? Ele respondeu, nada. Imagino que se mudasse algo, não estaria hoje em constante desenvolvimento, alegrando a minha vida e a de todos com o meu trabalho e o jeito de ser. Este foi o comunicador, locutor... É o tipo de resposta que a gente... Tony Brown. Aí você tem a resposta da Bia que ela mesma vai falar. Eu mesma vou falar? Aí você dá tempo de você pegar e lá no Instagram, se você quiser conferir, Instagram da Clipe é o @clipefm. Exato. Lá tá no feed a Isso. resposta da Bia. É a primeira postagem. Então. E se você não leu ainda, a Bia vai falar como é que eu foi. Eu vou falar, então. Eu disse que eu mudaria os horários de trabalho pra depois das 10 da manhã, gente. Porque não dá pra ficar acordando cedo todo dia, é um saco. Já pensou? Tem que ficar acordando 6 horas da manhã todo dia, ninguém aguenta. É sobre isso? É sobre isso. Aí teve a resposta do Renê. Do Monsanto. E ele colocou lá, eu mudaria o modo de como nos preocupamos. Adultos tendem a ser mais sérios, preocupados. Queria que fosse tudo mais leve, mais divertido. RS, RS. Por isso que agora ele tá viciado em videogame. Mano, mó legal. Cara, eu tava de boaça, a minha tava família falou, vamos ao cinema. Eu falei, ah, não tô afim hoje. Eles foram, eu liguei o game. O que você tava jogando? Fifinha. Fifinha. Fifinha. Olha, mas é viciado, mas é bem... Fifinha. Putz, grilo. Muito bem, vamos para as respostas dos nossos ouvintes. Queridos ouvintes. Fala, Xandão! Oba, bom? Boa tarde, Clipe. Tudo Boa bom, tarde. Querido? O que eu mudaria na vida adulta? Ah. A idade de maior idade, 60 anos. É isso aí, quero prêmios. Um abraço, Xandão, Uber. Muito bom, muito Valeu, bom. Xandão, obrigado, meu querido. De 21 para 60? Caraca, hein, velho? Na verdade é 18, né? Mas tudo bem. Boa tarde, fala sério. O que eu mudaria Opa. Na vida adulta? Ah, menos boletos. E na vida adulta, acho que a gente podia emagrecer mais rápido, né? Putz, Nossa, verdade. Você tem que ficar mais lento, né? É, só Ô, pior. Felipe, daqui quero pra... prêmio, hein? É aquele ditado, daqui pra frente, só pra trás. Mano, passou dos 40, fica tudo mais devagar. Não que eu tenha passado. Ainda não cheguei nos 40. Tá. Obrigado, viu, Paula? Valeu, viu, Valeu, pela Paula. Participação. É, obrigado mesmo. Manda mais. Tem gente agradecendo aqui os prêmios que ganhar. Valeu, Gilson. Parabéns aí, obrigado. Edinalva Gomes. Quero o Ethan Wild. É, Edinalva, tá chegando a promo do Et. Verãozão, calor e a gente vai estar como? Com o Eternal Wild na parada, meus irmãos. Vamos junto nessa, viu? Bora. Olha bora, só, bora. Bianca. Teve uma mulher, tá? Tá. Que ela caiu em golpe. Ah. E o golpe é o seguinte. Custou pouco pra ela. Tá. Mais ou pouco menos 5 milhões de reais. De reais, reais, reais? De reais, reais, reais. É, a mulher é brasileira? Calma que eu vou chegar lá. O que acontece? Mulher caiu no golpe que diz que é relacionado ao ator Brad Pitt. Brad Pitt. O criminoso utilizou a inteligência artificial, criou imagens com o ator, tá? Em um leito de hospital. E aí, no leito de hospital... o Brad Pitt pedir ajuda. Meu Deus. Só que era inteligência artificial. Claro que era. Tá? E aí, o cara conseguiu também burlar ali, falando que a mãe do Brad Pitt, a Jane Eta Pitt, pedir ajuda. Meteu a mãe do Brad Pitt no meio. Pedir ajuda. Nem sei quem é mãe do Brad Pitt. A suposta mãe do Brad Pitt pedia ajuda pro filho, que ele precisava da ajuda dessa mulher aí, né? E aí, ela foi lá e deu dinheiro, velho. Meu Deus do céu, é claro, nossa, porque se o Brad Pitt vir pedir dinheiro pra mim, eu vou dar, claro. E aí, cara, isso durou um ano, essa fraude, tá? Porque ao longo do ano, o criminoso ainda ficava mandando poemas românticos como se fosse o Brad Pitt. Não acredito. Com fotos e tudo mais. Meu Deus do céu. A mulher se apaixonou. Ficou bem tocada. Uma novela mexicana. Achando que o Brad ia dar um picotinho nela. É cada coisa que parece duas. Aí o Brad Pitt, nos últimos tempos, arrumou a nova namoradinha. Sim. E apareceu na mídia. E ela foi tirar satisfação, né? E aí ela... assim, o que, que você tá com essa mulher aí? E eu? É. Meu Deus do céu. Mano... 5 milhões de reais, velho. Ah, gente. Você vê que a pessoa tem muito dinheiro, mas não tem nada na cabeça, né? Exatamente. Mano, ela podia comprar um clone do Brad Pitt de borracha e ficar brincando com ele lá no quarto dela, se ela quisesse. Mas essa não é nem a questão, gente. Dá pra perceber que é IA, na maioria das vezes. Yeah. Olha, a inteligência artificial tá acabando tem que saber usar. Mas você sabe usar, meus queridos? Adeus. Adeus, toma mundo. Muito cuidado, velho. Coisa maluca. 3885-0800. Comemorando o dia do adulto. A gente quer saber. O dia do adulto que não tem nada na cabeça, pelo visto, né? O adulto que não tem nada na cabeça? Tem adulto que não tem nada na cabeça, né? É? Ué, você acabou de dar uma notícia de uma mulher que não tem nada na cabeça, praticamente. É verdade, ela só tem na conta bancária, né? O que você mudaria na vida adulta? Conta pra gente. Conta pra gente. 3885 0800 3885 0800. Vai lá no nosso Instagram também, gente. Quem tá afim de ir pras águas do Ethno Wild? Eu! Daqui a pouco entra a promoção oficial pra você poder ganhar os ingressos exclusivos pra ir no melhor e maior parque aquático do Brasil. Wet n Wild, senhoras e senhores. Que é muito top, né, velho? Fala a verdade. Ó! Vou pegar a música dela aqui de novo. Pega. Pra falar da pausa da carreira. Depois de mais de 4 ciclos intensos, me equilibrando entre criação, direção e presença em grandes projetos, é hora de pausar. Tantas decepções eu já vivi. Diz Pitty. Pitty anuncia pausa na carreira para se reabastecer e preparar novos projetos. Há um ano. Vai ser um aninho, você acha? Um ano sabático? Sim, um ano sabático, eu acho. É, na rede social X, no antigo Twitter, ela fez essa postagem. Depois de 4 anos intensos, é hora de dar um tempo ao tempo. Tem qualquer. E agora ela pode desfrutar da nossa cidade, né? Exatamente, tem parques lindos. Tem. Por que você tá falando isso? Você acha que você tá falando que ela mora em Datu? Eu nunca disse Bianca isso. Bianca Cortez, ela não gosta. Hein? Eu não falei isso nada. Pelo amor de Deus, ela pode processar nós. Ela vai processar você. Ô, Pitty, a gente te ama, viu, cara? A gente faz uma nossa, brincadeira. Nossa, eu realmente sou apaixonada em você, Pitty. Você mora onde você quiser, viu? Uhum. Você mora nos nossos corações. No meu coração. Você mora no meu coração. Deixa eu dar uma olhada como é que tá o nosso Twitter. Como é que tá o nosso Twitter, Bianca? Nosso Twitter tá lá, menino. Ai, ai, ai, tá bom, vai. Meio dia 45, deixa eu pôr mais alguns ouvintes falando coloque. Adulta aqui. Que pena, hein, Pitty? Mas também que pena, cadê as músicas novas? Boa tarde, pessoal da Clipe. Oi. Boa tarde. O que eu mudaria na minha vida adulta é deixar de se preocupar um pouco mais com a família, Ixi. Na vida, e tentar procurar mais se preocupar comigo. Eu sou muito preocupada com a família. É verdade. Eu teria que mudar isso. Quero prêmios. É um tem que lance. Cuidar de si mesmo, isso mesmo. O que, que é um lance? A nossa última postagem do Twitter foi 11 de novembro. Olha aí, falar com a pessoal de mídias. Alô, produção! Alô, pessoal de mídias, tá? Ó, deixa eu falar. Depende da família que você se preocupa. Ah. Tem gente que se preocupa muito com familiares que não é da alçada. Que não entendeu? Cabe ali, tá se preocupando. Que não tá no dia a dia ali com você, no corre. Exatamente. No não corre ali, no choro e na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Entendeu? Exatamente. O resto é resto, pessoal. O resto é resto. Meio dia 46, Bianca. David Guetta. Vocais de Ava Max. É um remix de Forever Young. Vamos ouvir, então. Participa aí, 3885-06. Vale prêmios. Topaz Cinemas, boné da Clipe e muito mais. Heaven can wait, no use in watching the sky. Don't say goodbye, just hold me tight. Heaven can wait, I wanna dance one more time. Give me the feeling again, just one more time. Tava jogando. Fala sério, vai. You're the only one.

que os incêndios de Los Angeles estão falando, que faz alusão às coisas do Puff Daddy. Exatamente, que acontece que muitas casas de famosos foram queimadas, e né? E os famosos? E os famosos, ninguém tava em casa. E aí parece que foi, tipo, quiseram incendiar pra, tipo, uma queima de arquivo, sabe? É... A maior queima de arquivo da história. A prefeita lá da região não estava, tava em viagem, disse que as águas dos reservatórios e dos hidrantes, elas foram secadas, porque eles iam fazer uma manutenção semanas antes. E os seguros pararam de cobrir incêndio 5 dias antes. É uma loucura isso, hein? Isso aí, olha, muito pano pra manga. Pra você que não sabe do que a gente tá falando, o Puff Daddy, um dos grandes produtores da música... Sim. É, mundial, do pop, do rap, do R&B, né? É conhecido muito por essa música aqui, ó. Uma das músicas que fez ele mais ser conhecido, né? É chamado de P. Diddy, né? Mas é o Puff Daddy. E ele tá envolvido em crimes grotescos, bizarros, horríveis, com crianças, com artistas e tudo mais. E tudo rolava nas festas que ele fazia pros famosos. Ele tá preso, coisas, né? Continua preso. Sim. Até Jay-Z e Beyoncé tá envolvido e então, tal. Então, gente. Diz que ainda vai sair pano pra manga ainda. Muita coisa ainda tá? Pra sair. E esse é o caso que a gente tá falando. E aí tão ligando aí as coisas de Los Angeles com os crimes. Eles. Que loucura isso, hein? É toda a teoria da conspiração, né? Você quer uma outra loucura? Que okay, é uma notícia que é mais informativa do que outra coisa. Mas chama atenção, né? Porque a gente tem visto um pouco, aumentar um pouco, daquelas pessoas que pedem coisa no farol, né? Pessoas que você vê que não tá no seu juízo normal. E se a gente não começar a olhar, não começar, né? O órgão público, né? As fiscalizações não começarem a olhar pra essa parte, a coisa pode crescer e pode ficar feio. Feio como em São Paulo. São Paulo tem a conhecida Cracolândia. E o que foi feito nos últimos dias é algo absurdo. Contando, você fala, não é possível, mas é. A Prefeitura de São Paulo ergueu um muro de 40 metros de extensão pra isolar os caras da Cracolândia, pra tá eles brincando. Ficarem lá usando a droga. A Prefeitura de São Paulo construiu um muro de 40 metros de extensão com 2,5 metros de altura e isolou a Cracolândia lá no centro de São Paulo, lá da capital. Ah, fica aí, vai. Ela foi feita na rua General Couto Magalhães, ali na Santa Efigênia, tá? Pegando ali. Segundo a Prefeitura, o muro foi erguido com a finalidade de melhorar o atendimento aos usuários de drogas no local. Além de garantir mais segurança às equipes de assistência social e de saúde. Entendi. Auxiliar de circulação de... também eles querem ajudar a circulação de carros na região. Eu não sei se você sabe, eu não sei se o pessoal aqui que tá na sintonia anda indo para São Paulo. A região central de São Paulo tá uma loucura. Você vai para lá se você não tiver com seus vidros trancados. Os cracudos estão chegando, chutando e tal. Quebrando a região da Santa Efigênia, então, que é uma região riquíssima, pra você ir lá comprar equipamento, comprar iluminação, pra você comprar coisas pra casa, eletrônicos, você tem que tomar um cuidado triplicado. Senão você compra e já sai aí roubado. É isso que tá acontecendo em São Paulo. O órgão defende uma construção, são medidas necessárias, diz a prefeitura, pra ajudar lá no meio ambiente, pra ajudar as pessoas e tudo mais. Cara, é loucura. Se a gente contando assim, é loucura. Eles fizeram um muro e isolaram os caras pra continuar. Porque na Constituição você não pode levar forçado, obviamente. Você não pode fazer, então... Enfim, cara, só quis colocar essa nota aqui que a produção colocou. Porque eles literalmente isolaram com um muro a Cracolândia, cara. E se a gente não tomar cuidado, as outras cidades vão pro mesmo buraco. Então por isso que quando a gente vê um conglomerado... A gente tem visto no Parque Ecológico uma galera estendendo barraca lá, passando a noite lá porque não tem casa, porque não sei o que, não sei o que lá. Se vai deixando, aí vira. Vira o que tá virando em São Paulo. Exatamente. Tem que tomar cuidado. Concordam comigo ou não? Concorda. Vamos pros ouvintes. Manda. O que você mudaria na vida adulta, diz a Karina Rodrigues. Fala, Clipe. Boa tarde. Eu mudaria o fato de evitar tantas preocupações, entendeu? Igual eu. E talvez reduzir um pouco mais aí os dias de trabalho, né? Pra poder curtir os filhos, curtir a família. Eu acho que seria isso. Ter mais qualidade de vida, né? E menos preocupação. Um abraço, gostaria de ingressos aí, Piscina e Topazio. Tá concorrendo, Karina, aí junta... Olha, concordo com ela. Junta com o que a Bia gosta, né? Uh-huh. De entrar mais tarde no trabalho. Entrar mais tarde, diminuir os dias. Eita, mas... E aí o Brasil viu o quê? Sem riqueza, sem nada. Nada, né? A ver, a gente vai continuar trabalhando. O trabalho vai continuar ali, a gente só vai... menos tempo com eles. Andréia, mudaria algumas coisas como fazer melhores escolhas como amizades e na escolha profissional. Tem muita gente oportunista. É verdade. Diz Andréia. Nossa, se eu pudesse, eu colocaria tipo um negocinho na cabeça, assim, ó, pra todo mundo saber quem é quem. A Juliana Nogueira, ela disse assim, voltaria pra adolescência. Tudo bom, querida? Ela disse assim. Acho que não dá. Essa enquete tá no nosso Instagram também. @clipfm. E teve gente que colocou lá a participação, ó, arroba @RaquelMSJacinto colocou assim, eu mudaria as cobranças que fizemos em cima de nós mesmos. Nossa, verdade. Douglas Campagnol, os boletos. Eu acho que boletos talvez ganhe. Douglas, que sexta-feira tá no Manhã Clipe. Exato. Junto com o Tony Brau. Milena, menos mimimi, mais hahaha. Quero prêmios. Eu gosto de mais hahaha. Ai, ai. Sara, boletos. Boletos. Boletos também. Muito bem. 38850800. Tem mais aqui, ó. Cleidson, mudaria a minha vida financeira, que tá tensa. Nossa, queria, hein? Se alguém aprender como faz pra mudar isso, me ensina. A Gisele Tolove. O nome dela aqui, so love, do bairro Jardim Regina, so love, ela disse assim, so love, Bia, so love, ter estudado mais. Mas olha... Mas aí dá tempo. Dá. Inclusive, esse ano é a minha meta. Minha também. A partir de fevereiro, segura o Renê estudioso. Ninguém segura, não. Segura o Renê com o caderno embaixo do braço. Ninguém segura. Eu tô pensando até em comprar um segura tapetezinho, o Renê... assim, ó, pra estudar. No tapete? Tablet. Ah, tablet. Entendi, um tapetezinho pra estudar. Falei, um tapete pra estudar, Renê Monsanto. Você vai, gosta de deitar no tapete, estudar de deitado, de bruxo, de não, repente. Não, obrigada. Eu deito na minha cama, né? Você estuda na cama? Não. Lê na cama? Leio na cama. É, então. Música! Tá bombando na programação. Chaperon. Chaperon. Hot to go! Oh, yes.

Ah, fala sério, vai. Oi, você tá aí? Eu preciso falar com você. É urgente. Já faz um tempo que eu quero dizer. Lutei, fiz de tudo pra te esconder. O meu coração só falta falar que tá apaixonado e não tem como negar. Preciso tirar do peito, já não tem mais jeito de não transbordar. Esse sentimento doido que me deixa louco, não vou aguentar. Baby, eu te amo, te amo, te amo. Baby, eu te amo, te amo, te amo. Eu sei que amanhã você vai casar. Desculpa, mas não tinha como. Coração, só falta falar que tá apaixonado e não tem como negar. Perdoa que eu nunca tive intenção de te trazer esse problema aqui. Mas foi mais por ti que eu precisava te falar antes de você ir. Baby, eu te amo. Te amo, te amo, te amo. Eu sei que amanhã você vai casar. Desculpa, mas não tinha como não falar. Que baby, eu te amo, te amo, te amo. Baby, baby, baby, sabe, eu pego amizade fácil. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions. Then maybe you'd see the signs. But Lord knows that this world is cruel, and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. Loving somebody don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sing your songs, I dance your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing, but it's not my scene. Want this plot to twist, I've had enough mystery. Keep building it up, but then you're shooting me down. But I'm already down, just wait a minute. Just sit and wait it. Just wait a minute. If I was in your position, I'd put down all my ammunition. I'd wonder why it had taken me so long. But Lord knows that I'm not you, and if I was, I wouldn't be so cruel, 'cause waiting on love ain't so easy to Sério, vai. Are you even real? Or did I make you up? How could someone like you wanna give me love? Don't think I deserve it, but I can get enough. You're so beautiful, spiritual, more like a miracle. Part of me scared that you might be invisible. It's good to be true. So, are you made up in my head, or are you in my bedroom? Questions that I ask ever since I met you. Tell me, are you something from a dream or something that I made up? Questions that I ask every time I wake up. You never do too much. Are you still enough from me? I can feel the rush, even when you slow dance for me. Looking at you laying right there. Are you from this world? I swear you're beautiful, spiritual. I just want you to know. Is it I pretend it's something I'm in real? I don't know what to think. But if it's all a dream, I don't wanna wake up. Are you in my bedroom? In my bedroom. Questions that I ask ever since I met you. Tell me, are you something from a dream or something that I made up? Questions that I ask every time I wake up. Are you? Você está ouvindo Fala Sério. Oferecimento Loja 100, do seu tipo, do seu jeito, pra toda gente. Unimed, acesse unimedcampinas.com.br. O melhor humor do Brasil está na Clip. Dirija sempre que possível com farol baixo. Botar o farol no teto fica ridículo. Café com bobagem. Por favor, você tem brigadeiro? Nem brigadeiro, nem cocada. Tá bom, então me dá um beijinho. As situações mais hilárias que você já ouviu. Agora, uma pausa para o relaxamento. O que eu quero dizer é como é que eu vou... Vai de ônibus, vai de táxi, vai de a pé, vai pro inferno, mocreia. Café com bobagem. Todos os dias em várias edições. É tudo de bom. É Clip. Essa é a boa. Boa do verão. No Tenda Atacado, do segundou ao domingou tem descontou. Baixe o app que baixe o preço na loja. São muitos descontos exclusivos para quem tem cadastro no app do Tenda. Baixe agora, cadastre-se e informe seu CPF ou CNPJ no caixa para aproveitar as ofertas. A economia é mais que garantida. Aproveite também para fazer o seu cartão Tenda. Com ele, você tem ainda mais desconto nas ofertas do app. O indicado do Brasil para o Oscar 2025. Tá todo mundo lá fora falando essa da gente. Carta. Essa carta! Tá mentindo pra gente! Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva. Fernanda Torres, Você tá bem, mãe? Tô, filho. Tá bem. Celton Mello, Fernanda Montenegro. Um filme dirigido por Walter Salles. Ainda Estou Aqui. Hoje, exclusivamente nos cinemas. Garanta seu ingresso. Verifique a classificação indicativa. Acessibilidade disponível. Toda hora! O dia inteiro Clip. A maior liquidação do ano continua nas lojas 100. Caixa de som Philips Bluetooth com 2.400 watts de som potente e luz de LED. Nas lojas 100, 1.798 à vista ou 12 de 171,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Colchão 1,38 pro coluna com garantia de 2 anos e altura de 20 centímetros. Nas lojas 100, só 1.198 à vista ou 12 de 114,20 por mês. Aproveite. Mais uma vez, como sempre, sensacional! Acesse o site da Clip. No site da Clip você fica por dentro das notícias da cidade e região. E claro, pode participar das melhores promoções e prêmios. Tudo isso ouvindo a Clip Online, onde você estiver. Acesse agora clipfm.com.br. O melhor sound system é aqui, é o som, né? O melhor som é aqui. Aí eu falei sound system, porque às vezes a galera vai comprar a caixa de som no mercado e fala o melhor sound system, né? Enfim, não 13 horas e 32 minutos, estamos de volta, Fala Sério ao vivo pra você, você participando no 3885-0800. Nesta quarta-feira, 15 de janeiro, dia do adulto, e a gente querendo que você comente com a gente o que mudaria na vida adulta. O que você mudaria na vida adulta? Foi isso que foi perguntado para um pessoal aqui da rádio, eles responderam, acharam legal e colocaram como tema. Vale topar cinemas, boné exclusivo da Clipe. E eu já falo que se você interage com a gente, o Ethanoide está por aí. Exatamente. Quero falar isso, em parque aquático, calor. Tá surgindo assim, ó. É. Bom, eu falei de sound system. Sound system é sistema de som em inglês. Certo. E aí, cara, tem muita gente que curte comprar caixas de som. Sim. Tem caixas de som daquela marca, três letras. Tem de marcas chinesas, marcas aleatórias. O que acontece? Muitos sem noções da vida levam essas caixas de som pra praia. Daquelas potentes mesmo. Ou pro parque ecológico, ou pra lugares públicos. E gosta de colocar alto, porque não... É pessoas que faltam um pouco de intelecto na cabeça mesmo, porque eu falo mesmo, eu tô muito irritado com gente que faz isso. Eu tô percebendo. E às vezes, não é só uma pessoa. Várias pessoas decidem cada um levar a sua, e aí cada um decide colocar uma música diferente. E quando é a mesma que eu comentei com vocês, né? Eu presenciei de forma presencial, presente, que eu passei em um determinado conglomerado de guarda-sóis, estavam tocando a mesma música, você vai descer, vai descer, em tempos diferentes, mas eles estavam tocando ao mesmo tempo. Gente, eu não minto, eu sou crente, eu tô falando a verdade, então gente, preste atenção, é verdade, era horrível. Usar como meme. Era horrível. Eu não minto, eu sou crente. É, crente não pode mentir. Então, é sem noção. Certo. Um prefeito da cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, proibiu. Caixa de som na praia é confiscada em Cabo Frio. Nas praias de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Ah, por isso ele tava rodeado de coisa. Eram caixas de som apreendidas. A gente viu um vídeo aqui. Que ele aprendeu, ele tava falando o quanto que é proibido e ele tava com todas as caixas apreendidas. Teve um argentino, isso tá no nosso site. Sim. clipfm.com.br. Ele tava em Salvador durante uma viagem e ele é um argentino inteligente, cientista, mexe com tecnologia. E aí ele desenvolveu um controlezinho, um aparelhinho. Corta o barulho. Que corta a música. Que você corta tá no seu somzinho lá, do nada parou, a culpa é dele. É, ele viralizou. Não sei se que ele vai com esse controle universal, digamos assim. E ele sai desligando essas caixas de som aí. Eu posso dar minha opinião? Eu queria que você desse a sua opinião. Olha só, é o seguinte. Eu gosto dessas caixinhas de som, assim, cada uma música e tal, assim. Não é muito legal, vamos concordar que não é muito legal e tal. Mas aí vem um argentino querendo ditar o que eu devo fazer na minha praia no Brasil? Aí não, né? Aí não, meu irmão. Aí você não aguenta. Aqui não, aqui não. Se fosse outro brasileiro, que cê, eu ia achar a coisa mais engraçada do universo. Mas o argentino mas não. Na verdade, o argentino não tinha nem que estar em nossas praias. Exatamente. Meu Deus, que essa xenofobia que a gente tá tendo aqui, não. Não, argentino, jamais. Hermanos, hermanos são legais. Hermanos são legais. Hermanos são top, hermanos são bacanas. Hermanos. Hermanos, hermanos. Hermanos. Hermanos. Alexandre Carlos participou do nosso tema. Boa tarde, fala sério, belezinha. O que eu acho que mudaria na vida adulta são os planos. Eu acho que a gente faz muitos planos para futuro, né? Ah, e esquece de viver o presente. É verdade. Ou seja, a gente sofre antes da hora. Ansiedade. Beleza? Chama. Boa tarde a todos. Tamo Boa junto. Boa tarde, valeu. Isso se chama ansiedade. E é sempre bom tratar numa psicóloga. Que inclusive amanhã... Tá de volta nosso programa do Manhã Clipe. Tony Brown e Fernanda Schroeder. E Babalu. E ó, e a Fernanda Schroeder amanhã vai falar, creio eu, do Janeiro Branco. Exatamente, da sua saúde mental em si. É, a gente tem um programa, né, que inclusive é lei aqui na cidade de Indatuba. E no Brasil todo tem essa programação, que é o Janeiro Branco. É um símbolo que é pra você, é voltado pra saúde mental, pra você olhar mais. Pra cuidar da sua saúde mental. Isso, e a Fernanda Schroeder, ela encabeça esse... Aqui em Indaiatuba, aqui, né? Aqui em Indaiatuba, com outras psicólogas, terapeutas e tudo mais. E amanhã, provavelmente, ela vai estar falando disso aí, né? Exatamente. Então, trate da sua ansiedade com a sua psicóloga. Muito bem. 13 horas e 37 minutos. E 37 minutos. É, a outra notícia que a gente queria dar aqui, enquanto a galera participa no 3885-0800, seria a da o Big Brother Brasil. A gente falou no comecinho do programa. Sim. Você assistiu ontem, né? Assisti. Ontem foi, já teve uma provinha lá de falar quem você quer, quem não é, quer. É, foi tipo uma... Um jogo da Discord. É, da Discord. E, cara, me chamou a atenção, como eu falei no começo do programa, se você não ouviu, o estilo das pessoas que estão lá, né? Bem estranhas. Os rostos das pessoas. Esticados, os botox, né? Os preenchimentos todos. Labiais. Todos não. Labiais ou labiaus? Labiais. Preenchimento labial. Estão exagerados, velho. Estão exagerados demais, velho. Sim. Todas as vezes. Eu acho que a Graciane Barbosa é a que tá mais... Meu Deus. Tá, dá pra ver nítido difícil, que né? Não tá a cara dela ali. E, cara, eu vi um pouco. Não sei o que aconteceu no final, mas eu vi um pouco e eu vi que... Eu não sabia que os irmãos Hipólitos estavam lá, né? Não sabia. E eu lembro deles muito nas competições de mesmo. De ginástica, né? Eles competiram nas Olimpíadas. É, o Diego, totalmente diferente. Né? Parece a Diega. Sim. E a irmã, enfim. E aí, cara, temos as notícias de um BBB um pouco bizarro. Sim. Com uma média de audiência, pelo menos na abertura, ruim, mas é trend topic toda hora. Com certeza. É um dos assuntos mais falados. A galera gosta de saber da vida dos no outros. Google. Agora tá entrando, como entraram em duplas agora, tipo, já tá tendo treta entre as duplas, tá bem engraçado. É. Tá engraçado. E o primeiro show do hoje. Big Brother Brasil, que é hoje, vai ter nada mais, nada menos do que... Anira. Ela tá passando um tempinho aqui no Brasil, né? Então nada mais justo do que ela aparecer lá no Big Brother. É, nada mais justo. E aí ela vai junto com o pai dela. Ah, é? Ela vai fazer uma apresentação junto com o pai dela, porque o jogo em 2025 tá sendo em dupla. Ela vai mudar o repertório um pouco, então, talvez. Aí eu não sei. Ou algumas danças, né, do lado do pai dela. Acho que não. Não? Não, ela ganha a vida assim, mas por que vai mudar na hora que tá do lado dele? É. Eu acho que não vai mudar nada, verdade, não. Verdade, né? É que ele não vê ao vivo, ele vê na TV. Exatamente. Jesus. Eu só não sei o que ele vai fazer lá. Bom, tá com... parado, assim. É a tradicional festinha das quartas-feiras aqui, né? Sim. Isso mesmo. Ela primeira vai com o pai dela, quarta. É verdade. Só que tem também aquela festinha de sexta-feira, né? Sim. Enfim. Mas ela vai na de hoje. Ela vai na de hoje. Junto com o pai. E aí, o que você tá achando do Big Brother, Bianca? Olha, por enquanto, ele tá mais, agitado do que os outros. Tipo, logo no primeiro dia já teve aí algumas discórdias por causa de cama, né? Aí teve o casal que foi a sogra e o genro, que levou mais voto naquele joguinho ontem, né? Então, eles acabaram tendo que dormir do lado de fora da casa. Foi o casal, aí, né? Não, foi a sogra e o genro. Ah, o menino e a sogra lá, a sogra e o genro. E aí, tipo, eles já ficaram meio assim, né? Porque a sogra teve que dormir no chão e tal. Já tá tendo umas tretas aí. A Vitória Estrada, que é uma atriz, e o amigo dela já estão tendo intrigas com os dois lá dentro da casa. Meu Deus. Seja, os próprios parceiros já estão brigando entre si, né? Então já tá dando uma movimentada logo no começo, que não acontecia nos outros. 13 horas e 36 minutos, a gente vai pra música e daqui a pouco nós teremos o sorteio, os prêmios. Ainda aí não, esse é o som do Caigo, junto com One Republic, Lose Somebody. It's a classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me, have I gone insane? Talking to myself, but I don't know what to say. Cause you let go and now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone. Sometimes you gotta lose somebody just to find out. Tell me it's too late. Hearts are made to bend. Baby, please don't let me break it. Yeah. I knew I should have stayed. Cause now you're moving on. And I don't know what to say. Cause you let go. And now I'm holding on. I guess you don't know what you got until it's gone. Música, prêmios, humor, Clipe FM, a mistura mais quente do verão. Hard and fast, I had everything. I walked away.

Vem aí o Banana na programação. Às 15h, a Bia Cortez vem alegrando também. Isso aí. Muita música e promoção. Banana sem rodeio. É hora de prêmios na Clip. Ó, pra mais notícias que a gente deu aqui, informações e tudo mais, clipfm.com.br. Isso aí. E também no nosso Instagram. O Topazio Cinemas, Bia, saiu pra Karina. Karina Rodrigues. O boné lindo, estiloso da Rádio Clipe FM foi para Ricardo Leone. Ricardo Leone, passa na Clipe retirar o seu boné, cara. É muito lindo mesmo. E agradecer a Machine Som, o Costa lá da Machine Som e toda a galera da Machine. Bom, terminamos mais uma edição. Fala sério, amanhã tá você volta. Amanhã já é quinta, hein? Quinto, galera. Eu quero ver como vai estar o teu estado de espírito na sexta. Ansiosíssimo. Eu lembro ano passado, o tema era assim: Bia vai entrar em férias e o que ela deve fazer. Lembra? Lembro. Bombou. Agora não tenho mais tempo. Meu tempo de férias já tá todo cronometrado. Cronometrado. Exato. Você pode às quebrar. Às 10 eu faço tal coisa, você às 10 pode quebrar e meia um cronograma. Às vezes. Fica assim então? Fica assim, não mexe nada. Vem, Banana. FM. Ouça a gente onde você estiver, na academia, no passeio com pet, na bike, na caminhada. Aplicativo Clipe FM. Baixa aí. Começou a semana da frigideira de granito na Havan. Frigideira Ibiza com tampa 24 centímetros de R$139,90 por R$79,99. Muito barato. Revestimento todo em granito, o melhor de todos. Vai em todo tipo de fogão, inclusive indução. Imperdível. Moderna, super resistente e não gruda. Nas cores preto, chocolate e baunilha. Só R$79,99. Produto exclusivo Havan. Válido até domingo ou enquanto durar o estoque. Havan, não tem crise pra quem vende barato. Saudão! É o Sam's Club. Ofertas exclusivas no maior clube de compras do Brasil. Confira! Todos os vinhos e espumantes com 60% de desconto na segunda unidade. Manteiga Members Mark 500 gramas, R$19,98. Azeite de oliva extra virgem andorinha 1 litro, R$74,98. Fralda Hug Supreme Care com 136 tiras por R$155,97. Tapete higiênico pet com 60 unidades de R$149,98 por R$119,98. Sam's Club. Vale muito ser Sam's. Mais prêmios, mais alegria. Eu tô na Clipe 24 horas por dia. ZYM683, canal 204. Rádio Modelo FM Limitada, FM 88,7 MHz. Indaiatuba, São Paulo. Esta é a Clipe FM. Você já conhece o Barracão Restaurante Bar? Aqui você almoça de verdade com um preço que cabe no seu bolso. De segunda a quinta, das 11 às 12h30, almoce à vontade por apenas R$ 32,90. E às sextas-feiras, R$ 34,90. O melhor, a sobremesa já está inclusa. O Almirante Tamandaré, 1151. Barracão Restaurante Bar. Sabor e tradição estão te esperando. 2025, a Clipe estende o tapete vermelho para você curtir os mais aguardados lançamentos do cinema na faixa. E tem para todos os gostos. Tem suspense com Nicole Kidman e Antônio Bandeiras em Baby Girl. Tem ficção científica com Anne Hathaway em Interestelar. Tem a biografia de Maria Callas, a maior cantora de ópera do mundo, com Angelina Jolie. Terror, medo, tem lobisomem na área. Tem animação infantil. Mas você pode trazer nossa comida? Deu preguiça. Ação é com Tom Cruise. Missão Impossível, o acerto final. Muita música em Better Man. I'm Robbie Williams. A história do cantor Robbie Williams. 2025 no cinema vai ser de pura emoção. E com a Clip, seu lugar está reservado. Participe dos sorteios e concorra aos seus ingressos. Topazio Cinemas. Intensamente cinema. É cinema. É Clip. Fala, rapaziada, como é que tá? Tudo certo? De segunda a sexta, 14h, aqui na Clipe FM. Banana Show! Esse programa é recomendado para maiores de 16 anos. Numa distribuição Super Áudio, Crazy Banana Show, versão brasileira, CBS, Crazy Banana Show. Ah, você me mata. Banana Radio Show chegou. Para alegrar o nosso dia. Something very special on the radio. Começa agora mais um Banana Show. Olha o caminhão da banana passando no seu rádio. Aumente agora o volume de Sinta Freguesia. Não fique desesperado. Thank you, partner. O Banana chegou! Olá, rapazes! Cheguei! Batendo asas como uma louca. Sobrevoando a chapeleta brasileira e da estrangeira. Follow me. I understood loneliness for what it was. Saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough. Oh, escutando o programa Banana Show, fumando belo charuto. A coisa melhor da vida é que eu vi música de qualidade apreciando bom charuto. Ouvindo as belas canções do nosso amigo Hamilton. Aquela sessão legal pra cacete, seleção de primeira. Tem também aquela viradinha musical, você nunca sabe o que vem depois. Aí eu fico esperando, fico ouvindo. É um programa legal demais. Indiquei pros meus amigos ouvir as canções, eu mando o áudio ali pro nosso amigo Banana. Nosso amigo Banana manda um alô pra gente. E aí fica tudo beleza, fica tudo legal, fica tudo beleza. Um abraço, Banana, tudo de bom. E como aqui toca tudo que é bom, e nas suas versões diferentes, tá chegando mais uma bem gostosa de recordar de 1985. Starship! We'll be right back. sarar dessa gripe, Sara. Sara Lee, eu tinha. Chamava Sara Lee. Sara, cabelos coloridos, perna peluda. Ai, como é demais. Sabe que essa música aqui de Starship mais moderninha foi o top 1 no Hot 100 da Billboard no ano de 86. Maravilhosa, né? Outra que tá chegando, mas não na voz do Bono, mas sim de uma linda mulher cantando You Too. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, he makes me wait. And I'll wait without you. E essa é mais uma pra você aqui no Banana Shower. Crazy Banana. Deixa agora atender você, que através do Banana Fone pede essa recordação do ano de 1982. Já conhece o acorde, né? Versão Crazy Crazy, África, Toto. Whispers of some quiet conversation. She's coming in 12 heavy flights. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Gonna take a lot to drag me away from you. There's been rádio. The more bananas we have on the air. She got Hollywood eyes, but she can't shoot what she's seen. Her mama was a dancer, and that's all that she knew. 'Cause when you live in the desert, it's what pretty girls do. I'm throwing caution, what's it gonna be? Tonight the winds of change are coming over me. If I don't get out, out of this town, já fez 5 anos, The Killers, em Conchão. Dormir de conchinha. Ai, ui, ui. E pra você, cabeça branca, tem essa de 1982. Este é o original. Sensacional e sem igual. Banana Radio Show. That's your passion, your secret fear. Prepare to meet the challenge of the new frontier. Tem nome de carro. New Frontier. Tá dançando, né? Tô vendo aqui, ó. Aqui toca tudo que é bom. Seja a época que for, o velho e bom rádio está de volta. Obrigado, Deus! Obrigado, Senhor! Que é esse, hein? Donald Fagan, New Frontier, aqui no Banana Show, finalizando o nosso primeiro bloco. No meio da semana, quarta-feira, dia 15, do mês de janeiro. Janeiro. Nossa, tem mais meia hora pra você ainda aí. Você não, nem imagina o que vem por aí, hein? Imagina nunca, jamais! Esse programa é muito louco. Vou mandar um abraço aqui para um cidadão que mandou. É o Paulo Sabino. Paulo Sabino, ele enviou uma mensagem surpresa especial e mandou o link aqui para eu clicar, mas eu não vou clicar, não. Você acha que você tá querendo pegar minha senha, né, danada? Banana, você está recebendo uma mensagem especial. Clica no link, clica. Você acha que eu sou bobo, é? Não, não, não, não, não. Que é esse, safadinho? Temos uma mensagem de um garotola feliz. Feliz. Alô, Banana. Olá. Eu descobri o seu programa esse ano e desde então não parei de ouvir o ano inteiro. Meu despertador, cara. Que delícia. Acorda assim já no pique. Inclusive, fiz vários adeptos aí. É. E outro dia fui pra almoçar com os colegas. A gente subiu, voltou do almoço, subi no morro, colocou um banana aí, que banana todo dia dá mais potência. Subiu no morro? É, abraço aí. Obrigada por trazer muitas músicas boas aí. Obrigado. E animar todos os nossos dias. Valeu. Muito obrigado. Agora, eu fiquei meio curioso. Você e seus amigos em cima do morro? O que vocês foram fazer em cima do morro pra ninguém ver, hã? Nossa, rapazes alegres! Rapazes alegres em cima do morro! Nossa, que medo, hein? Muito obrigado pela tua mensagem e eu volto já já. Fazendo o que, banana? Tocando música, seu orelha, cabeça de ovo. Aqui eu posso falar cabeça de ovo. Eu vou ser preso, vou ser preso. Ai, para as bananetes eu abro o segundo bloco, mas só que é uma versão. A original desta versão é romântica. Então você já sabe o que vem por aí. Não sai daí não, hein, seu orelha. Você está ouvindo Banana Show. O melhor humor do Brasil está na Clip. Dirija sempre que possível com farol baixo. Botar o farol no teto fica ridículo. Café com bobagem. Ah, por favor, você tem brigadeiro? Nem brigadeiro, nem cocada. Ah, tá bom, então me dá um beijinho. As situações mais hilárias que você já ouviu. Agora, uma pausa para o relaxamento. O que eu quero dizer é como é que eu vou... Vai de ônibus, vai de táxi, vai de a pé, vai pro inferno, mocreia. Café com bobagem. Todos os dias em várias edições. É tudo de bom. É Clip. Essa é a boa. Boa do verão. Toda terça e quarta tem Feira Açaí. Batata lavada, Mona Lisa, quilo 2,95. Limão Taiti, quilo 2,89. Cebola Nacional, quilo 2,75. Ovos brancos extra, bandeja PVC com 20 unidades, 9,95. Vem pra Feira Açaí, aproveite! Preços válidos para todas as lojas no estado de São Paulo, de 14 a 15 de janeiro de 2025, ou enquanto durarem os estoques durante o período de promoção. Você quer qualidade e garantia em água mineral? Fale com a Pingo d'Água, a primeira distribuidora de água de Indaiatuba, com mais de 35 anos de experiência em qualidade de água mineral para sua família. Galões de 20 e 10 litros, suportes, bombas, descartáveis, acessórios em geral. WhatsApp 19994281034. 19994281034. Pingo d'Água. Água, Rua Humaitá, 1292. Mais músicas, mais músicas. Clipe. Empreendedor, quem você acha que vende mais? A empresa com o melhor produto ou serviço do seu segmento ou a que mais sabe se propagar? A verdade é que, na maioria das vezes, quem aparece mais e tem o melhor posicionamento, vence. Não basta ser bom, é preciso parecer para convencer. Nós do Grupo City, o maior ecossistema de marketing da região, temos um propósito: elevar o posicionamento da sua empresa, tornando-a reconhecida por todo o mercado. Criação de logotipos, sites, mídias sociais, tráfego pago, produção de vídeos e fotos e muitos outros projetos para que a sua marca se destaque com impacto e valor. Lembre-se, ser, parecer para convencer. Nos encontre no Instagram, @ Grupo City, e deixe a gente te ajudar. Acesse o site da Clip. No site da Clip você fica por dentro das notícias da cidade e região. E claro, pode participar das melhores promoções e prêmios. Tudo isso ouvindo a Clip Online, onde você estiver. Acesse agora clipfm.com.br. Escolinha da Bobagem. Os tataranetos de quem fez sucesso. Mais uma vez no colégio clonando reis. Muito bem, atenção, jalo de aula, senhor Gilzinho Gomes. Eu estou aqui porque se eu sair eu serei assaltado e a polícia lá fora não faz absolutamente nada, não. Calma, senhor Gilzinho, apenas me responda. Se eu tiver quatro galinhas, eu sou o criador de galinhas. E se eu tiver quatro patas, eu sou o quê? Me desculpe, mas se o senhor tiver quatro patas, o senhor é um quadrúpede, barbaridade. Muito bem, agora, senhor Clodoviozinho. Sabe o que eu acho da sua aula? Perigosa. Perigosa esta pergunta. Vamos lá, eu quero o nome de uma ferramenta. Ferramenta? Levaram embora. Levaram embora? Pois é, o senhor não queria ferramenta. Então se levaram embora, foi-se, né, meu amor? Já já eles trazem. Mais uma. Escolinha da Bobagem. Ai, ai. Fale logo, fale tudo. Banana todo dia dá mais potência. Vai pra você, hein? Para, banana, para. Toda essa potência vai pra você. Para, banana, para. Paro ou não paro? Continua, banana, continua. Hey, man, what's your name? My name is Robbie. This road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through it. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on running. Life running through my veins, going through waves. I just wanna feel, feel love and love ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place. I fez um barulho. Pronto. As bananetes adoram ele, né? O ex-vocalista do Take That, de 2002, Robbie Williams. Viu aqui no Banana Show mais uma produção bem diferente da original, que é romântica e atualizada pra você ligado aqui, né? Música para garotolas. E pra você que gosta do passado, tá chegando mais uma. 1987, Fleetwood Mac. bom gosto musical. E acompanha sempre esse programa trazendo Simply Red Stars, baby. Banana, você é fantástico. Tem mais uma chegando. Honey, Lenny, Kravitz. Spirit starts to move when I look in your eyes, and I'm shaking, baby, 'cause your spell has got me hypnotized. Saradão tem essa aqui. Joss Stone. chupa-chupa. Wait a minute. Para o alto e avante. Esse homem é a loucura. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring. Banana phone. Muito bem. Banana Fone sendo acionado por você que participa, deixando essa hora mais gostosa na sua participação de 2009. Kong Skunk on the Three Burners. Aqui no Banana Fone, vamos para o alto e avante, e agradeço muito, muito obrigado por você tirar um tempinho, indicar a sua predileta para tocar aqui nesse programa muito gostoso, chamado Banana Show, hein? E agora, vamos trazer um relax, para os cabeças brancas ficarem felizes. 1981, George Benson. How much I love you, still believing in romance. But I need a girl to stay. Oh, don't you let the lady take it. Cerebral. Esse aqui, eu estive ao lado. Eu apertei a mão dele. Cheirosíssimo, eu cheirei o cangote de George Benson. Perfumadíssimo. Nossa. Eu só não gostei do blazer que ele estava usando. Parecia uma cortina velha. Mas muito cheiroso. E aí, Crazy Banana, você tá louco? Tá louco? Mais cheiroso que o meu sovaco, hein? No capricho, no capricho. Ai, como eu sou bobo, né? Ai, eu conheci George Benson, conheci Michael Jackson. Eu tremi ao lado de Michael Jackson. Conheci Ray Parker Jr., conheci James Brown, conheci Tim Maia. Fui na casa de Tim Maia. Imagina. Eu saí de chupeta da casa de Tim Maia. Eu saí de chupeta. Ai, como eu sou the crazy. Eu sou the crazy banana, huh? Banana, what you doing? Tudo bom, tudo bem, tudo legal. Na cabeça bananal, tudo bem, tudo bacana. Vou ficar, né, de hoje teremos aqui na rádio a nossa primeira reunião, hein? Tomara que seja aumento salarial, hein? Estarei vendo as perninhas do meu chefe, agora ele só usa shortinho. Uma perna é peluda e a outra não, ele raspa uma perna, eu não sei por que isso. Deixa eu ir embora antes que ele me mande embora. E eu não volte amanhã. Mas amanhã eu estarei aqui de qualquer jeito, hein? Eu se vai. Onde vai ter na reunião? Não me abandone, por eu favor. Adoro. Pois se você não eu ficar bom. Eu sou embora, eu adoro. Para um Brasil melhor. E por hoje é só. Amanhã tem mais. Você ouviu? Banana Show. Mais prêmios, mais alegria. Eu tô na Clipe 24 horas por dia. Clipe FM. Olá, rapazes! Crazy Banana Show, de segunda a sexta, 14h, com o apresentador mais louco e irreverente do Brasil. Crazy na Clip. Vamos!

músicas. It's new. Mais promoções. Now. Mais prêmios. Mais rádio. Clip. I didn't think you'd understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. And now we are right. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, my love. I'll wait for your love. Me and my truth, we sit in silence. Mm-hmm. Baby girl, it's just me and you. Cause I don't wanna argue, but I don't wanna fight. My tongue, yeah, I think I'd rather die. You got me misunderstood, but at least I look this good. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, the love. I'll wait for your love. I'll wait for your love, the love. I'll wait for your love. And all that you made me, I don't like how you paint me, yet I'm still here hanging. Know what you made me? It's something like a daydream, but I feel so seen in the night. Something else that's only me, and maybe that's all I need. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love. Informação, prêmios, aquela notícia. This homeless wise man, he once said to me, all the money in the world, you couldn't buy me not a moment of peace. And that car you're driving, that goes 1,000 feet. Gonna take you all the places that you never even wanted to be. And I said, don't. She said, I heard you got a house up on the hills of Beverly. Yeah, you must be working 95 hours every week. How do you ever get the time to see your wife and your family? Melhor som e conteúdo é aqui. Listen. No beat, Mauli. Me ponho sem rugir, com leões andei. Me sinto tão gigante, tão gigante. Acima de mim, só Deus. Sou magrinho de raça, cria de quebrada, ninguém me ameaça. Hoje tá verde onde era prensado. Eu não tinha rede quando o palco era o banquinho da praça. Ervas fortes, anestesia o meu lamento. Tipo um culto mesmo, vida profana, vício sagrado. Se fosse por grana, já tinha aposentado há muito tempo. Eu não paro, sou trovão e raio. Mais disposição e trabalho, vários mandados perseguindo. Quanto mais iluminado eu fico, mas escuridão atraiu. Sempre o cachê marcado da noite. Me agradeçam, eu trouxe as mina pra noite. Fora da caixa, uma Blue Note. Hat, rei do boom bap ao trap. O único gold, bobo da corte, sente o pique. Esses são no máximo príncipe. Eu sou o king, vários tolo, verme que se fudeu. Lifestyle de todos esses trap era eu em 2015. Eu me ponho sem rugir, com leões andei. Me sinto tão gigante, acima de mim, só Deus. Me ponho sem rugir, com leões andei. Tão gigante, acima de mim, só Deus. Só Deus, sem rugir. Andei acima de mim. Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Muito sol, muita música. Alone, no more. Do you believe in love? Another Level com Be Alone No More. Teve também Felipe Rett, Magic e Ariana Grande com We Can Be Friends. E corre lá no nosso Instagram pra conferir um conteúdo top. Tem uma enquete rolando por lá, já dá pra você participar. E tem muitas outras coisas legais. Então já vai lá, segue a gente e acompanha. @ClipeFM. Você que gosta muito de futebol, não perca de segunda a sexta às 19h, Resenha Futebol Clube. Uma rodada aí que não foi muito legal pra ninguém, né? Muito humor, aquela cornetada. O cenário do Timão é o seguinte, ele precisa ganhar dinheiro. Entrevistas e os destaques dos principais campeonatos. Resenha Futebol Clube. 19h, na Clip. Oferecimento. Arena Deco Beach, é mais que um destino, é uma experiência completa. A Arena Deco Beach, aqui todos os dias são finais de semana. Tá, tá, tá na sua vida, tá no Tenda. Tá, tá, tá na sua vida, tá no Tenda. Aproveite as ofertas desta quarta. Batata lavada, 3,9 o quilo. Peito de frango com osso congelado, 12,90 o quilo. Linguiça tipo calabresa defumada Aurora, pacote 5 quilos, 89,50. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. Eu vou contar pra vocês a espantosa, divertida, trágica vida, paixão e morte de João Grilo. 20 anos depois, um clássico do cinema está de volta. O que você andou fazendo? Ah, fiquei por aqui, espiando a maçaranduba do tempo. Vamos aventurar comigo, Chicó. O Alto da Compadecida 2, com Selton Mello, Matheus Nastergalli e grande elenco. Não sei, achei que foi assim. Hoje, somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. 24 horas por dia. Clipe FM. Quantos anos você tem? É só falar que o desconto vem. Na Carol, a promoção é quente. Sua idade vira desconto de presente. Óticas Carol, aqui sua idade é o seu desconto. Procura uma empresa de informática ética e responsável e que oferece serviços com qualidade e preço justo? Conheça a LLS, a melhor solução em informática de Indaiatuba e região. Manutenção de computadores, notebooks, impressoras, formatação, redes e câmeras de segurança, gerenciamento de TI e consultoria, além de peças, acessórios e suporte 24 horas. Atendimento presencial ou remoto. LLS Informática. WhatsApp 19 99724 1470. Acesse o site da Clip. No site da Clip você fica por dentro das notícias da cidade e região. E claro, pode participar das melhores promoções e prêmios. Tudo isso ouvindo a Clip Online, onde você estiver. Acesse agora clipfm.com.br. O melhor som é aqui. I'm coming home, I'm coming back down. Clipe FM, espalhando a energia do verão.